King. Kenga. Ô, Super, aí. Já tô botando ele, peraí. Aí você pergunta se o King tá aí, aí só aparece embaixo escrito, né? 00101010101. Super. Oi. Nossa, que disposição. Olha que ânimo, cara. Tá que É, nem eu. cara. Oi. Tudo bem? Que merda eu tá aqui, né, É, caralho, que cara? merda. Já tô dormindo, podia estar transando. Caralho, olha aqui, Não, transando, cara, no caso dele é mais difícil, né? Tudo bem. cara. Então. O ânimo dele é contagiante. Tá muito mou você hoje, super. Tá bom. Que bom. Fala, King. É nóis. Ah, agora sim. Tava preocupado. Não, mas é. A Eu partir não de agora é só vou King, né? participar, não. Oi? A partir de agora é só É, tive. King, né? É, tive que Ai, mudar, cara. qual o Zorg mandando Acho que ele. mensagem dizendo É. que eu entro caganeira? Não, ele falou pra mim que tava tomando cerveja. Quem? Sorg. Ah. Ah, mas que filho da puta! É, pra você ele tá com caganeira, pra mim ele tá tomando cerveja, né? Da puta. Aqui ele falou, tô tomando cerveja. Ah, que bicho, viado, bicho. Ah, que filha da puta, agora que chegou a mensagem pra mim também. Ah, Ah, cara, foda-se, vamos começar seu dadá, se ele entrar bem, se não entrar, morra também. ah, ele acabou de entrar, não entrou? Ah, acabou de cair. acabou, mas Dadá. Dadá. Oi. Oi, mano. Tudo certo, mano? E aí, É uma você entendeu bosta, aí, né, mano? dadá? Porra. Quê? Hã? Começa, Leonardo, pelo amor de Deus. É, Dedé. Você entendeu com o computador aí, Dadá? Como é que tá? Tá mesmo bosta, mas tá melhor. Ah, então tá bom. Tá Tá melhor. bom. Ele não tá com delay de 10 segundos que tava o Rafael semana passada. É 10 verdade. segundos? Eu ouvi o podcast, era quase 30. Eu, hein? Espera um pouquinho. Ô, King, você vai falar por enquanto, então? Até segunda ordem? Beleza, Kega. É, três Ou comentários vai. aqui. Quatro comentários aqui. Ah, tá ótimo. Ô, Acho que Léo, dá pra rolar. já começa com o Se eu, King, você então. começa, É, Kega, você começa. se eu ficar mudo de repente, vocês sabem o que aconteceu. Certeza. Morto morreu. Literalmente. Vai, King, sua vez! Cri, cri, cri. É, já Aí depois aquela edição malota, tira isso daí. Tranquilo. Bora, Léo. Bora. O inferno, o som de todo mundo tá bom pra você? Tá bom. Então demorou, vai. Bem-vindo, senhoras e senhores. Filha da puta. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Comigo, como sempre, o Leonardo e também com nossos queridos amigos, Eunuco. Aqui. Joker. Aqui. Inferno. Meu grito é melhor que o seu. King. Tom Babadil é um lixo. E Super. Oi, oi. Nossos queridos ouvintes, estávamos aqui divagando, como de hábito, na nossa interminável lista de e-mails sobre o que falaremos. E de comum acordo resolvemos que, para a alegria da família brasileira, teremos mais um EnxutoCast de leitura de comentários. Na falta de tema melhor, né? Porra, aí tinha tema pra caralho, né, cara? Só que a gente fica. Não. Vamos ler comentário. É engraçado, quando a gente não tem tema, a gente fica quebrando a cabeça procurando. Quando a gente tem tema, a gente faz o quê? Leitura de comentários. É, e quando a gente demora com tema, o Jovem Nerd vai e faz o cast com o nosso tema. Eu vi essa porra. Qual tema? Tudo bem. Gastronomia. Ninguém ouve esses caras. Depois a gente faz um igual e dane-se. Se a gente for esperar a gente ter um tema totalmente inédito, fudeu, não vamos ter nunca. Mas, que se dane esse site Zeco aí, que ninguém acessa. E segue o baile. Agora eu gostaria que... Tá bom, muito boa ideia, Senhor Inferno. King, por favor, faça a fineza de ler comentários para nosso deleite. Ah, vamos lá, né? Cara, não tem como você ler comentários e não deixar de comentar dele, né, cara? Nosso grande amigo, Anubis, né, Comança? Seu, então... seu amigo, seu amigo. Já vai começar com o pé direito. Anubis faz amor. Cara, eu não sei se ele não chega a ser engraçado, mas dá medo. É o seguinte, naquele post lá, dando aqueles diversos posts sobre o filme mitológico da Liga da Justiça, né, aquele que vai ser e nunca vai chegar, né, um post do Ridley Scott, né, desiste da Liga da Justiça. Aí o Anubis, Necromancer, vai e fala: me dá a direção que eu faço um puta filme. Aí o Evandro Louco logo em seguida responde: Batman e o Nuco Depravado versus as Futanares Suicidas. Cara, além do. Só o comentário do Evandro salva, mas imagina o Anubis fazendo um filme da Liga da Justiça, cara. Cara, ele ia fazer um Sucker Punch com tentáculos, né? Não precisa nem. Já tem até uma explicação, ia ser o Ajax se transformando numa coisa cheia de tentáculos. Puta que pariu. A primeira coisa que eu pensei é isso, qualquer coisinha que acontecesse, o Ajax ia virar um monte de tentáculo, ia atacar todo mundo. Ele ia fazer um filme autorreferencial, os tentáculos iam ter dois dedinhos na mão direita, né? O pai de todos e o furabolo, os tentáculos iam ficar só paz e amor, né? Já tem o Starro, né? Então, utilizando o Starro com tentáculo já é prato cheio pra Anubis, né, cara? Que errado, qual o problema dessas pessoas? King! Não, eu só queria saber como é que o cara consegue ser tão bom no videogame só tendo dois dedinhos na mão direita, que ele falou que ele é mutilado, né? Ele teve derrame, né? Ele teve problema, acho, cardíaco, não sei. Ele só tem dois dedos na mão direita. Que porra, assim, tipo assim, caralho, que merda é. Ouvinte, o inferno não tá rindo dele porque ele não tem os dedos, tá? Só pra vocês entenderem. Não é a deficiência que o inferno tá achando engraçado. São fatos por trás, entendeu? Não. Tinha um cara numa escola perto de casa, mais ou menos perto de onde eu morava, até fiz esse bolinho lá e passei, que o apelido dele era Hang Loose. Ele só tinha o dedão e o dedinho. Olha o processo, olha o processo. Ele era bem de boa com isso. Você chegava, Hang Loose, daí ele esticava os dois dedinhos assim, O Anubis é paz e amor, né, cara? Ele só tem o furabolo. E o pai de todos. Olha o inferno, que filho da puta, cara. Caramba. Mais um processo. Não adianta nem fazer. Vamos ganhar um processo do Anubis. Não adianta nem dizer que o inferno vai pro inferno, né? Enquanto a Zagal tem um surto, faz a fineza aí de ler mais um comentário, vai. É engraçado, só ele ri da piada dele, né? Não, é breaking, isso que é foda, o inferno fala as merda e ele mesmo ri de si mesmo e dessa risada, de quase engasgar, né? Cala a boca, inferno, porra! Inferno, exclui você mesmo da conversa. King, por favor. Vamos lá, no outro post, né, aquele do primeiro Morre Não Morre na Marvel, né? Que é o Coulson, né? O agente Coulson vai voltar na série. Aí eu mandei lá, tá, com a sugestão do Super, né? Uma imagem que eu mandei um link pra vocês aí, daquela HQ do Aliás, né, do Michael Bendis. E aí, dá uma olhada na imagem que eu mandei o link. E aí o Evandro Louco manda essa, cara. Achei que ela estivesse soltando um barro na penúltima imagem. Dá uma olhada na imagem e tava pensando que era uma mulher soltando um barro. Aí um tal de Creed Kleber manda, e tava, só que pra dentro. É disso ele entende, né? Cara, se você for ver, dá pra fazer um podcast só com os comentários do Creed. Puta que pariu. É muito. Nossa, vai. Cara, na boa, vai ser uma bosta, cara. Cara, o Creed, a gente, pela profissão do nosso amigo Creed, a gente sabe que ele não faz porra nenhuma o dia inteiro. Cara, é iPhone o dia inteiro só procurando comentário pra replicar. E o pior é que não é só no BD. Em outros sites também, ele fica o dia inteiro respondendo comentários, esperando as pessoas comentar e dando resposta engraçadinha nos comentários, caralho. E sendo pago pra isso. Ele é podre, né, cara? Ele é foda, cara. Mas, podridão do Creed à parte, eu gostaria que agora o Super lesse comentários. Cara, teve um post que eu fiz que é sobre a segunda parte do adaptação do desenho do Cavaleiro das Trevas, né? Aí o JJ, pra variar, tava reclamando de alguma coisa. Não, mentira. Aí o Eunuco fez a versão do que seria o JJ como Batman. E você é o Eunuco, ele disse: eu sou a noite seca. Eu sou a vingança da moléstia. Eu sou o sertão arretado. Eu sou o Calango Man. E tome, cabra da peste. Boa, boa, boa, boa. Parabéns, Eunuco, você resolveu bem. JJ. Ele vai é um JJ não de várzea, é um JJ do sertão. É o JJ da Caatinga. Caatinga Man. Mo. Alô. Imagina ele de preto no meio da Caatinga, assim, tipo. Eu sou a noite, mas no meio do sol do meio-dia. Eu deito uma na peixeira rede. Na mão, mano. É uma coisa linda. Eu deito na rede e tenho uma peixeira. Meu amigo Moi, por favor, diga olá aos nossos ouvintes. Já começou? Oi, ouvintes. Oi, pensei que vocês estavam no papinho, no free talk, pré-gravação, cara. Cara, a gente começou só com meia hora de demora hoje. Incrível. É porque o tema já estava definido. É, organização é bom, né? E por incrível que pareça, começou rápido porque o Inferno já tinha selecionado os posts dele. Ó. Cara, isso é incrível, velho. Ah, leitor de comentários. Ele tá sabendo agora. É, sabendo agora, né? Vamos agora, você vai sair pegando comentário. Metade vai ser comentário que a gente escolheu. É. Provavelmente. Então agora fica quieto e deixa o Super falar outro comentário. Ai, que gratuito. Tá, foi o. É o comentário do Todd Cogumelo. Que foi no post um novo trabalho do Jim Starlin. Ele falou. Eu adoro esses nicks, cara. O Todd falou: como meu pai, o Cogumelo Sênior, sempre me disse, o céu é azul, o mar é verde. E eu fico sempre excitado quando vejo um frango assado. O que isso tem a ver? Nem me pergunte. Valeu. Mas eu fico louco da minha cabeça. Eu fico desgastado da minha cabeça. Meu Deus. Jesus. De onde veio essa criatura? Não sei, cara. Deve ser colega de sala do franguinho. Possivelmente. Colega de sala do franguinho. Caralho, o frango vai ficar bolado. Vai ficar bolado o frango. Vai ficar boladinho. Cara, o que houve? Ele voltou pra escola? É porque o cara sumiu. Muito bom. Mas agora o Dadá tá chorando as pitangas pra ser o próximo a ler comentários. Vai, Dadá. Vai que é tua, meu filho. É que eu não tenho muito comentário pra selecionado aqui. Você tá com medo então, do Mon pegar, né? Tá com medo dele ler os meus comentários, né? Ele, na verdade, não vai ter problema, porque ele nem sabe que era leitura de comentário. Mas, enfim. Naquele post, né, dos quadrinhos, né, que o aquele dos quadrinhos, né? Aquele dos quadrinhos, um dos blog, um blog de quadrinhos, aquele, né? Post, daquele blog, daquele quadrinho. Aquele não, do Chaves? Cala a boca! Cala a boca! Cale a boca! Cale a boca! Aquele cale a boca! Do Mon Melhor, é que eu não tô achando o título. Pô, do post. Tá pior do que eu, Joker. Tá bom, mas... Que é Joker? Tá bom, pera aí, tamo zona, vai Joker, fala. Eu tô pior que você, Joker, mas não. Na sua vez você fala, agora é a minha vez. Tá? Ai! É, nesse post do... Você vai falar... Cala a boca, posso falar? Fala, obrigado, filho da puta. Caralho, Dadá. Quanta coisa pra forçar. Muito mimimi, né, cara? Cala a boca, deixa eu falar. Eu só tenho um post pra ler e vocês ainda estão reclamando. Só pra dar trabalho. Tu vai ler o post? Né? Você quer a leitura de comentários. Cala a boca, todo mundo, Dadá, fala. Nesse post, né, do Mou Superior, Mou Melhor, Mou Caralho 4, cara, dá pra ler todos os comentários, porque começa com o Evandro Louco, brilhante, aí o Nuco, Superior, aí o Anubis, Melhor, aí o Lucas, Elegante, aí o Anubis, Bufante, o Golete, Enxuto, o JJ, tudo viado, o Eunuco, tudo espião, o JJ, tudo Superior, Churrumino, tudo corto. Cara, eu sei que é o seguinte, cara, eu perdi uma meia hora lendo tudo isso daqui, cara. E tudo com uma palavra. Cadê? Sei lá, o Luke, Dark, o Ultimate Hokai, Invencible. Aí o Winter Sword, Impossível. Sei lá, caralho. Tem muita gente, cara. O Super Screw, Incredible. O Luke, Selvagem, bro. Aí o Creed Kleber, Indescritible. O Inferno. Invincible, o Dr. Manhattan, o All New, que porra é essa? Aí o Kai Wagon, Mou Melhor é Superior. O Churrumino de novo, bem bolado, dá 100 prêmio Eisner pra ele. O Rosinha, melhor que muita HQ brasileira. O Churrumino, com certeza, chupa caçar. aí continua, né? O Anubis, Arlequinas Revenger. Sir Jones Cass, melhor que as revistas da DC. Sir Jones Cass, Mimimi, Sorg, 2. Melhor que Rosinha, melhor que Heróis Renascem. Cara, assim, eu sei que eu perdi uma meia hora lendo isso aqui, cara. E tudo com uma frase, uma palavra só, cara. Eu dei muita risada isso aqui, cara. Eu acho que foi melhor comentários que eu li foi desse post todo aqui, cara. E depois que é o seguinte, cara, não acaba, ele continua dessa forma, cara. Aí veio o Inferno Infame, é sua mãe. Aí vem a Rosinha, mula sem cabeça, tipo, nada a ver, cara. O Sir Jones Cast. Bem-vindo ao PDE, cara. Cara, nada tem nada a ver aqui. Quer dizer, tudo não tem a ver. Não sei. Até o seu raciocínio, né? No meu raciocínio, cara, não tem a ver, cara. Vocês estão me deixando confuso. Não, aí vem o... Puta, cara, isso tá foda, cara. Aí vem o Evandro Louco, exaltante. Embaixo, o Evandro Louco fala, responde de novo. Pra ele mesmo. Leonardo de pochete, não esqueça disso. Por que todo mundo tem que falar da minha pochete? Eu acho injusto isso. Cara, o Léo usa pochete, cara. O mono se conforma, né, cara? É, cara. Cara, eu acho muito engraçado, cara. Mo, que bom. Próximo. Ai, ai. O inferno. Olha, o Mon não é mais o Mon de Varza, cara. Eu não sei o que aconteceu com o Mon. Ele não é o mais aquele. Pô, agora é um cara feliz, ele deve estar transando. Não vou me dignar a responder, senhor. Mo. Que inferno? Que? Lá vem, cocô, cara. Aposto. Ó. Eu tô editando o último podcast, depois eu quero ver aquela foto, tá? Foto? Eu te mando, inferno. Não, ah, manda. Sem chance. Não, manda, não, na boa. Dá pra mandar, dá pra mandar. Não, vocês prometeram, cara. Eles prometeram. Se você não mandar, eu vou descobrir e vai ser a ilustração, o banner do podcast. Não, cara, isso não se faz, cara. Então, ou você não, manda chega, bem, você, ou você não, tá mal. Não, parou, não sei do que você se trata, então vai mudar porra nenhuma. Cara. Porque o Mo vai ficar triste de verdade e agora ele é o Mo feliz, ele é o Mo alegre. Eu vou ficar bolado, é o rap Mo. Ele vai ficar bolado. Agora o Mo fica quieto. Dadá, você leu quantos comentários? Eu não presto a menor atenção no que você tá falando. Cara, eu acho que ele leu um só, mas. Eu li vários de um post, eu tenho mais dois aqui. Pode ser agora ou vai pra próxima rodada? É você que decide, meu chuchu. Se entenda aí. Você já foi host disso aqui, então o senhor... Agora não é mais, tá? Ah, graças a Deus. Então, não vai falar. Deixa eu só ler o último, aí eu não leio mais. Eu prometo que eu tá não bom, encho mais vai. O saco, tá? No podcast de Fim do Mundo, o Gandalf Kenobi, ele fala o seguinte. Também conhece. Deixa pra lá. Também é conhecido como Filho do Inferno. É. O bastardinho. Só fala uma coisa pra ele, Havaiana de pau. Vai, porra. Tá vai. Bom, Inferno. E eu aí aprendi o... que quando o Flamengo perde, a culpa é minha. Olha o Azaghal. Aí ele fala o seguinte, cara. Ele cagou pro post, né? Pro podcast. Aí falou assim: pera aí que eu tô vendo o post do Creed ainda. Que era um post de mulheres seminuas. Bonito, né? É, aí embaixo ele mesmo responde: batendo em pé na frente do PC. Só que não são palmas. Ô Inferno, não eduque esse filho da puta, cara. Isso aí, ó. Fica fazendo essas coisas na internet aí, cara. Mas o caso dele é de nascimento. Ele tava se recuperando da risada ainda. Cara, você tem que botar esse vídeo da Havaiana de Pau, cara. Puta que pariu, que vídeo foda. É um clássico da internet, né, cara? É, cara. Web, como diria o nosso amigo, cara, V3. Eu vou ver isso 150 vezes, eu vou descangalhar de rir 150 vezes. Tem que ver o Cavalo Power também, é muito legal. Mas agora, com o Cavalo Power à parte, eu quero que o Nuco leia comentários. Tá bom, vamos lá. Ô, Mo, por acaso nesse meio tempo que você tá aí, todo mundo na balada, você tá aproveitando pra escolher comentário? Porra nenhuma. Todo mundo na não, balada. Não, né? Aposto. O senhor vira essa boca imunda que eu já selecionei dois, tá? Ah, muito bom. Parabéns. Nuco, por favor. Tá bom, no post do Vem Aí, que é o teaser do Moe melhor, aí o Sir Jones Cash coloca: quem é a ruiva? Sei que não é a Jess, deve ser alguma namorada do Poderoso Porco, algo digno da Ariadna. Só assim pro Moe não levar toco, quer dizer, até assim ele leva toco, mas de outra maneira. Como é que é o nome desse filho da puta, hein? Sir Jones Cash. Sir Jones Cash? Sir Jones Cash. Ele tá insinuando que o Moe leva toco pelas costas, é isso? Eu acho que ele tá enfilando, eu acho que ele tá afirmando. Esse toco é meio diferente. Ele tá louco pra pegar no meu toco, esse viado, eu acho. Quem é o Sir Jones Cash, esse cara? Tá bom. Calma, amor, você tava todo feliz até agora. Porque eu tá fazendo tô, continuo aí. Feliz, cara. Não. Continua, Nuco, consiga. Outro post. Trocou de remédio, né, amor? Deuses com bolsas e trabucos. Tá bem embolado? Aquela... É, porra! Cala a boca. Valeu, Nuno. Aquele post do Deus. É, o Super tem umas tiradinhas muito foda. É muito Silvio Santos ele, mano. É muita criptonita, né, cara? Pera aí, porra, deixa eu falar. No post do... Naquele post do Liefeld, com aquelas malditas artes da vida de Cristo by Rob Liefeld. Por que fizeram esse post? Esse post me deu câncer. É uma sequência de argumentos, que é o tal do... A primeira vez que eu vi algum comentário desse cara, o tal do Did Hellblazer. Aí, se bobear, sai até filme do triatlo antes do filme da Liga. E quem é esse dadá que tantos de vocês falam? Aí vem o agarro meu pinto. Pergunta pra tua mãe se você quiser saber quem é seu pai. Logo embaixo vem o Evandro Louco, dadá é luz. E embaixo do Evandro vem o Vitor Sog. É raio, estrela e luar. E odeia Virgo. Ele odeia Virgo. Como eu assim, foca... cara? Um leitor não conhece o Dadá, cara? Não, não tem não, como não conhecer o Dadá. É espião esse cara aí, meu. Não... Tá, é espião esse cara aí, pô. Esse cara tá mandando Batman aqui, pô. Não é espião esse cara. Tá na cara dele que quer roubar o Dadá pra ele. Posso ler um último rapidinho? Eu pagaria pra ver um filme do triatlo. Eu não. Com a participação do Dadá. É, eu e uma velha. Fala, Nuno. Deixa eu ler um último aqui rapidinho. É, naquele post polêmico de garotas realmente lá em quadrinhos, a Luísa Ramos, ela colocou um post gigantesco, né? Quer dizer, ela colocou um argumento que parecia um post. Teve mais comentários? Que é bom nada, né? Peraí, Nuno. Teve mais comentários depois daquele dia que a gente discutiu isso? Teve alguns depois, acho que rendeu uns 4 dias depois ainda comentários no post. Caralho! Aí pô, ela colocou: vim defender minha honra, nem toda menina que curte quadrinhos tá mentindo, é fake ou uma attention war. Existimos sim, mesmo que sejamos raras, a maioria sim aparece nas estreias dos filmes, sai falando que ama, que gosta de quadrinhos, pontinho, pontinho, porque é muito grande. E só esse comentário dela gerou umas 35 respostas na árvore dela direto. Todas, assim, umas piores do que as outras, todas bem gratuitas. Mas o que me deixou assustado é que a Letícia Santos foi uma das primeiras a responder e ela escreveu justamente isso. Calma, cara. Toma aqui um copo de água com adoçante, pra ela não ficar gorda. Uma mulher... É muito troll, né, cara? A Letícia... Uma mulher trollou a garota. Chega! O comentário do Manhattan no podcast do Batman versus o Universo... O Manhattan chegou e botou... Cara, teve muita joinha nesse comentário do Manhattan. Batman versus Conselho Tutelar. Pam, pam, pam. Eu achei engraçado. Cara, depois, eu juro pra você que eu ia ler esse. Eu juro pra você que eu ia ler esse, mas eu achei tão bosta que eu falei, não vou ler. Não, eu vou defender o Mon, eu achei engraçado. Mas é que foi aquela piada que eu só achei engraçado a primeira vez mesmo. É, na hora, é. Aí tem outro aqui, cara, esse sim, cara, esse não é engraçado, é triste, tá? do Anubis? É esse mesmo, cara. Cara, o Anubis Necromancer, cara, tu sério, velho, tu cada vez tu piora, assim, não sei, o nível parece que quando chega no fundo do poço, não tem mais pra onde, tu consegue cavar e vai... Pior ainda. Cara, eu acho... Olha o comentário do cara. Não, peraí, rapidinho. Eu acho que você não devia espezinhar nem menosprezar pessoas que têm sérias deficiências. Anubis, você mora no nosso coração. Deixar bem claro que tudo que a gente fala aqui é brincadeira. A gente ama os nossos leitores e leitoras. Por incrível que pareça, a gente tem leitoras, mas enfim. Com todos os seus sete dedos. Caralho, a gente perdeu um filho da puta, né, cara? O comentário da Nui, ó. No podcast da morte das HQs mainstream. Atualmente, tô lendo as publicações de outras editoras. Ainda mais da IDW, onde lê a versão Ultimate de Transformers. Está excelente, sem muitos erros de continuidade e bem fácil de se acompanhar. Ponto. Ok, até aí, beleza, né? IDW, legal, Transformers, ok. Aí, a próxima... Não, eu vou ler. Não vou nem comentar. Quanto a mangá, eu sei que vão me sacanear. Não, a gente não vai te sacanear, senhor. A gente não faz isso aqui. Mas, eu recomendo Sakura Card Captors. Vagabunda, porra! Vagabunda! Pois é, uma grande obra. Tô lendo isso agora, mano. Como assim? Uma grande obra, cara? Quantos anos tu tem? Tem mulher, cara? Não. Que isso, cara? Como assim, mano? Cara, a gente devia fazer um podcast sobre mangá e chamar ele pra participar. Eu, cara, ele faz Tanari o tempo inteiro, cara. Meus parabéns, ô Anubis. O senhor... Foi um comentário que a galera começou a sacanear assim pra caralho e ele começou a tentar justificar? Moi, leia a árvore inteira de comentários. É muita gente sacaneando. Deixa eu achar aqui. Então é esse mesmo. Tá, vai vir um Sorg embaixo, Sakura Card Captors, mangá de menininha. Anubis, você nunca deixa de nos surpreender. Blá blá blá, deixa eu ver. Viado bicha. Levando falando. Naruto é viadinho. Para os ignorantes, o que é essa porra de Sakura? Sakura Card Captors é um mangá e teve um anime e é um mangá de menina. Entendeu? Deixa eu traduzir pro Super. É um mangá de menina, cheia de pedofilia. Cheio de homossexualismo e coisas surreais. Típico do Anubis. Tem pedofilia e homossexualismo? Tem. Mas isso é pra quem? Como é pra você menina? Tem esse conhecimento, Anubis? Isso porque é pra menina? Eu li a porra toda. Vai tomar no cu, filha da puta! Por que tu leu? Porque, como era dito, era um mangá de menininha. Minha ex-namorada. Eu nuco necromancer. Pode desculpa, hein? É um mangá de menina, não de... Assim, não falando mal. É porque realmente o o público-alvo é meninas, assim. E os desenhistas desse mangá, o grupo Clamp, elas são meninas, são garotas bem esquisitas. O Clamp é o público deles é só menina mesmo. O traço é bem feminino, saca? É porque as autoras, as desenhistas, são mulheres, são todas mulheres. Sim. Cara, vocês têm um conhecimento muito estranho. Eu tô com medo, eu acho que o Dadá e o Eunuco eles eram otakus em outra vida. Eu já fui otaku. Naruto e companhia me fizeram desistir. Caralho, queremos fotos de você fazendo cosplay. Cara, não tenho fotos minhas de cosplay não. Mas eu tenho foto minha antiga. Peraí, Eunuco primeiro. Eu não tenho fotos minhas fazendo cosplay porque eu já sou feio naturalmente e não preciso ser feio fantasiado. Fotos da época que eu ia pra convenção de anime em Sampa e com o pessoal que dublava Cavaleiros do Zodíaco. Pelo amor de Deus, né, porra? Jesus. Eu tenho um passado negro, né? Ué, agora o Dadá ia dizer que... E um presente também, né? Eu conheço uma cara. O presente e o futuro. Peraí, broca. Fala aí, Dadá, o que você ia dizer? Não, eu falei que o Mo falou que eu fui otaku em outra vida. Eu não fui otaku em outra vida, eu fui otaku há alguns 10 anos atrás, cara. Eu sempre fui em evento de anime, continuo indo. Não, é claro, eu enxerguei... Cara, na boa, assim, eu enxerguei a luz, saca? Não foi uma luz muito grande, tal, porque... Você criou a luz, Dadá, tu é a luz, Dadá. Eu acho que sim. Eu acho que é modesto ainda, cara. Eu sou modesto. Cara, eu seria perfeito se eu não fosse tão modesto. Mas, cara, assim, há pouco tempo atrás eu ia em evento. Eu parei de ir em evento de anime porque começou a ficar caro pra caralho, entendeu? E também porque eu comecei a trabalhar. Eu tinha coisa pra fazer, então eu parei de ir. Mas eu sempre fui, cara, em evento de anime. Sempre gostei. É que agora eu deixei de lado, assim, mas tem animes bons ainda. Depois dessas revelações de que o Dadá e o Nuku liam... Porra, mas eu sempre falei isso, cara. Revelações, eu sempre falei isso aqui. Mas não que você... Aí, chegou a desafinar. Eu sempre falei isso aqui. Ó, eu vou mandar a foto do Mo aí, ó. Chega! Nada de foto do Mo. Inferno, comentário. Vai. Comentário? Bom, primeiro comentário do dia. Do Garibildo Bols... Não, peraí. Deixa eu falar direito. Garibilbo Bolseta. Porra, eu não tinha escutado este cast. Mas foi o Inferno que editou? Não, Garibilbo, foi a sua mãe. Olha, que gratuito. Isso. Nossa, que depois quer chamar o cara pra editar o podcast do bairro ali, ó. É, que isso. Xingando o cara desse jeito. Ok. Prossiga, Inferno. Tá parecendo Creed, porra. Por falar em Creed. E levando em consideração o nosso leitores, o tipo de leitores que nós temos, né? O Creed postou uma informação muito relevante no último. Ai, meu Deus. Eu vou pedir licença aqui pela extensão da informação dele. Informação, eu vou tirar o fone, cara, tô com medo. Inferno, por favor. Como se fazer corretamente machuca? Não, cara. Para as pessoas mal informadas, chuca é aquela lavada. Caralho. Cara, o Inferno não vai conseguir esse comentário. Ele não vai conseguir ler esse comentário de tanto que ele vai rir de 5 em 5 letras. É aquela lavada. Ele não vai conseguir formular uma palavra inteira antes de morrer de novo. Peraí. Inferno, esquece. Você não vai conseguir ler isso. Leitores, pra quem não sacou, esse comentário é o nosso amigo Creed, que é o nosso integrante que gosta de... Nosso integrante que costuma ter a janta empurrada e empurra a janta alheia. Viado, bicha! Seu dois bichas! É o índio do BDE, né? Ele dá ré no kibe, pronto. Ele explicou... Dá ré no kibe. Como você faz, você leitor, você que se interessa, ele explicou como você vai fazer pra ter o seu brioco comido sem que o pau da pessoa que tá te comendo saia com uma casquinha de feijão na ponta. Ah, não, cara, isso é muito errado, cara, isso é muito errado. Cara, eu tô com um prato de sopa na minha frente, acabei de perder a fome. Você vai ver que vai ter leitor falando, porra, eu tava comendo feijão na hora que você... Por favor, não escutem podcast do Vale dos Enxutos. Bicho. Com o volume no alto, põe um fone de ouvido. Não deixe mamãe escutar isso, cara. É que é muito comum as famílias brasileiras ouvirem um podcast tipo esse do PDE. Não, né? Cara, mas teve leitor esses tempos que falou que levou esporro da mãe, que tava ouvindo palavrão, cara. É porque eu sem mãe liga o computador com o volume alto do lado da televisão, da família reunida vendo novela, e nós... Não, eles desligam a novela e se reúnem pra ouvir o podcast. Adiantam. Leitores, eu vou tentar, por favor, leitores. Primeiro parágrafo, eu vou tentar. Tudo isso é muito errado, cara. Não tá certo. Peraí. O inferno vai tentar de novo explicar como funciona a lavagem intestinal. Vai. Caraca, é aquela lavada babadeira que você tem e deve fazer no seu EDI antes de oferecê-lo a qualquer pop. É uma arte que surgiu há penca de séculos atrás e hoje até o Brad Pitt e a tia Mad fazem, juro. E para quem sabe o que estou dizendo, Mo, né, Mo deve saber, sabe que não existe coisa pior do que uma chuca mal feita. Bem, existe. Mo deve saber, olha lá. Levar uma cagada no pau ou pior, passar o cheque. E nem venha me dizer que é rico europeu passar o cheque, porque não é mesmo. É o ó. Então depois... Cara, ele consegue seguir escrevendo. É, e o Léo... E o Inferno consegue ser gay lendo. Depois de vários e-mails... Chega, só alguém tira o som do inferno. A tia Leti resolveu dar aquela ajudinha one more time. Em primeiro lugar, você sabe quem vai dar esse cu? Não há desculpa pra não fazer. Então, cuide em primeiro lugar da sua alimentação. Coma bastante fibras, com aveia, linhaça, amendoim... É um as na manga, aliás, um as na manga é o alface. Antes de deixar seu intestino, além de deixar seu intestino funcionando ótimo, você ainda fica magra. É tudo, e beba muita água. Faltando mais ou menos uma hora pra ver o bofe, corra pro banheiro e solte aquele barrão. Porra, cara, é sério que a gente tá escutando isso, cara. Mesmo sem vontade, corta 10 minutinhos, enfia o seu dedo lá. Ah, não, para, chega. Cara, chega, acabou. Inferno, cala a boca. Cara, você. Não. Basta, é o bastante. Sério, foi pra um nível. Não, não. Eu tenho mais um. Ah, só pode. Não, peraí. Envolve lavagem intestinal? Não. Ótimo. Envolve você, Creed? Não. Cara, qualquer coisa que ele lê agora vai ser melhor, cara. Não tem como piorar. Mou. É. O do post, vem aí. Que mostra o Mo melhor dando uma carcada na Mari, em Gasparetto. Alguém aqui não lembro quem? Foi o Sorg. Porra, aí Manhattan disse o seguinte: aí Manhattan, cria uma capa variante prontinha. Sendo que essa capa variante é em relação ao que o Anubis, nosso amigo Anubis Sete Dedos, falou. Ele disse... É o subtítulo dele, né? Anubis Sete Dedos. Ainda acho que seria mais engraçado se fosse o Creed do que aquela ruiva. Quer dizer, o Anubis quer ver uma capa variante entre o Kumo dando uma bitoca no Creed. Não, eu prefiro deixar assim com a Mari, tá? Prefere o post com a Xuca ou prefere uma capa variante você beijando o Creed? Meu Deus do céu. Aí a Mari respondeu assim, né? Ó, me falaram que essa da capa sou eu, mas tá muito magra, galera. Sorry. Que nóia que ela tem. É, cara. Tá cara, bom, deixa eu te explicar uma coisa sobre as mulheres. Mulheres adoram pescar. Como que elas pescam? Elas jogam a isca. Ai, como eu tô gorda. Ai, como eu tô feia. Mas vai aquela multidão de homem com... os hormônios na cabeça, falando, ah não, você é linda, você é gostosa, eu te quero, e você faz, entendeu? É assim como não funciona, cara, desde os primeiros da civilização. Mas a Mari pescou mal pra caralho, que ela pescou o Sir Johnny Cash, cara. Ixi, jogou de volta, ela devolveu. Porra, foi eu não usei fazer nenhum comentário porque o senhor já conhece o meu histórico, então. O Sir Jones botou, assim, ela falou, né, falaram que sou eu, mas tá muito magra, o Sir Jones, mas tem peitões. A Mari, tudo enchimento. E Sérgio, se quiser eu posso enchê-los então. Caralho. Cacete, cara. Uma rata ficou triste, cara. Uma rata, pô, mano, eu fiz com tanta estima e apreço, magoei. É um cantado de pedreiro, né? Viado. Caralho, Eu fiquei até sem palavras agora. Nossos leitores são gentlemen. Nossos leitores são geniais, cara. Aliás, eu vou provar como eles são geniais. É, uma coisa que eu notei sobre os nossos... Léo, e você? Separou comentários, Léo? Sim, Moi, eu separei comentários. Eu vou fazer a gentileza de lê-los. Obrigado por se preocupar comigo, né, Léo? É verdade, né? Você não falou ainda, ou falou? Não, não, caralho. Porra, presta atenção! Ah, tá, desculpa. Eu tô com sono, desculpa. Porra, Dadá. Dadá falando porra, Dadá é muito incerto. Da década. Surreal, né, cara? O nosso bom e educado leitor Max Ricardi, que sempre faz comentários gentis e afáveis, ele me... Eu percebi... Não, o Max Ricardi é um cara do bem, assim, tipo, ele não... Ele só faz comentários bacanas, assim. Mas eu notei uma coisa, o que eu tava dizendo? Que as pessoas parecem não lê muito mais do que o título e já vão pro comentário. Isso quando leem o título. É, regra 12. Regra 12, o post é uma ilusão. Top a regra 10. É clara. Não, peraí. Top 10 temas marcantes dos arcades. Dos arcades. Arcade, dos fliperamas. Certo? Max Ricardi. Léo, faltou as músicas dos Flintstones de Nintendinho. Porra! Leia a porra do post, Max Ricardi. Não leia, Max Ricardi, regra 12. Não leem, cara. Não leia, obedeça regra 12. E as músicas do Minnesota Fats, um jogo legal, paca de bilhar de Mega Drive. Por que eu vou colocar... Por que eu vou colocar isso? Meu Deus do céu. Pra que ler, né? É, post não é pra ler, post é pra comentar. Mas tem melhores. O Rosinha, ele... ultimamente ele tá fazendo uns comentários bem abalizados, né? Ele tá. Que normalmente o Inferno e o Sorg comentam, nem li. Enfim, daí teve um comentário aqui que ele tava falando sobre o Cable e o Piscina Morta, né? Falando que. É, enfim, uma tá discussão certo. Realmente, né? Caralho, não, as discussões foram longe, né? Cable falando e Piscina Morta. Só que aí o Caio Egon respondeu pra ele o seguinte: só que o Deadpool se tornou assim depois desse. Eu li desse, se referindo a uma edição aqui, né? Eu li a primeira aparição dele, ele não solta nenhuma piada, não faz nenhuma loucura, blá blá blá, dizendo só fazendo você. Mas ele escreveu isso aqui. Ai, ai, ai. Ah, não, cara. Caiu o ego. Esse é com dois S. Dada, anota. Ah, eu sabia, ia sobrar pra mim. É claro que ia sobrar. Tá esperando. Ele tava quietinho no canto, né? Só olhando assim. Não vão me lembrar de mim, não vão se lembrar de mim. Dada, anota, Dada. O pior é que ele não se limitou a colocar com C, ele colocou C cedilha. Não! Não! Por quê, meu Deus do céu? Mas aí eu tenho uma pergunta aqui, não é engraçadinha. O Rosinha coloca aqui: e as características que o Life enxertou no personagem foram tão marcantes que até o Mark Waid fez sua paródia com resposta em Reino do Amanhã. Mark Waid fez uma paródia do Cable no Reino do Amanhã? Eu não lembro não, cara. Com o tal do Magog, né? Ah, eu entendi, porque eles todos tinham arrobos de testosterona e eram fodões e machões e todos os personagens eram assim, é verdade. Eu não vi nenhuma referência direta, claro que tinha os novos heróis, né, até aquele que explodiu no Kansas, né, tinha essa coisa do violentão, do impulsivo. Os novos heróis eram todos heróis dos 90, é verdade. Aham, mas não era uma referência direta, mas sim, pra bom entendedor, né. Boa, entendi. Assim, e o Creed coloca aqui que o filme de Youngblood seria o melhor que TDKR, eu concordo. Desse com Cecitilha, eu tô rindo disso ainda. E o Anubis Necromancer coloca o seguinte embaixo: melhor que o Vindouro Guaxinim Guaxinim. O Inferno! Ah. Tá precisando dar um pouco de educação pra esse moleque, hein, bicho. Ah, cara. Eu tento, mas ele entra no chat pra conversar com o Dadá e fode a porra toda. Eu não falo, não converso com o filho de ninguém, não, seu palhaço. Seu palhaço, bom palhaço. Dadá tá até agora se perguntando: ué, o que é que tá errado aqui? Pô, cara, deixa eu achar aqui. Bom, tinha visto. Ele dormiu, ele. Bom, Reinaldo, eu dormi mesmo. Bom, são dois aqui, um não é tão engraçado não, mas vai só pro registro, né? O Corujo, o Homem de Visão, no final daquela minha saga lá com aquele personagem que o Mo adora, o Superior, né? Que é a primeira resenha lá que eu fiz, né? Da primeira edição. Aí ele vem elogiando, né? Apesar de todos os problemas, gostei para me exaltar, que foi trabalho do Kryptoniano, uma jornada inesperada, para mimimi. Aí no final ele fala, né? Cheio de agradecimento. Ah, ele faz uma menção ao Mo, né? Parabéns, Óbvio Cássio, os esforços para livrar a próxima geração de garotos de mais de 20 anos. Porra, Mo! Deixe vir o material. Jamais será esquecido. Agora descansa, amigo. Descansa, herói. Tenho merecido repouso no Arkham. Porra! Depois disso, realmente, né, cara? Ler isso tudo só o Arkham mesmo pra poder salvar a minha cabeça aí. E por sinal, se ele reparou, desde então nunca mais eu fiz uma resenha. Então, realmente, o Superior. O King entrou em paranoia, né, cara? Entrou... A cada esquina que ele vira, ele olha, assim, vê se não vai ter ninguém pra pegar ele. É, cara, aí acabou por aí. Bom, e mais um aqui do Ultimate Hawkeye. Ele falando aqui no post daquele da Jean Grey, né? Vai subir no telhado de novo, que era um preview daquela All New X-Men. Aí o Ultimate Hawkeye fez um comentário assim meio esquisito, cara. Aí ele falou que o preview era só pra lembrar, mostrava a Jean Grey sendo morta lá pelo Wolverine. Ah, que novidade, contas, a Jean Grey morrendo, né? É, exatamente. Só que era um sonho, né? Aí o Hawkeye manda, o preview já saiu e é um sonho. Calma, amigos. Aí um tal de Winter Sorg que falou, esse comentário estourou o boiolômetro. Aí o Corujo, um homem de visão, é que Hawkeye acordou se sentindo fabuloso hoje. Acordou se sentindo brilhante, né? É. Muito bom. Mais algo, King, pra acrescentar, não? Não, só que tombombadinho é um lixo mesmo. É bom é o Aquaman, né? Não, quem gosta do Aquaman, é o Sorg, cara, não é você não. A gente já fala de Aquaman. Super, vai, você. Cara, eu só tenho dois comentários, né? E são todos os dois do Felipe Matheus. No post, acho que... De quem é? Deixa eu ver o que é aqui. É do Creed. Que é a decadência da DC, não, né? Não, do Creed não. Não, o post é do Creed. Ah, o comentário que é do Felipe Matheus. Ele falou: foda-se a DC. Alguém sabe um bom remédio pra diarreia? Ah, meu, cara. Meu cu tá quase caído no vaso junto com o que eu cargo. Liguei, peraí, liguei para um colega meu. Ele veio aqui e me deu um remédio chamado Ibozec. Disse que é efeito quase instantâneo. Tô me sentindo bem melhor. Mas valeu pelas dicas e pelas piadas em relação à minha atual condição. Cara, teve mais de 20 pessoas dando conselhos pro cara. Inclusive teve aqui um comentário do JJ que foi: putz, tomara que o Dada nunca fique doente de forma. Porra, me deixa em paz, filhos da puta. Cara, por que vocês falam de diarreia, cara, nos comentários? Comentário, área de comentários. O Mo ficou triste, né? Em tese. Ele lembra da... Os leitores do BD tem fixação por cu, cara. Você tá cansado de saber disso. O inferno também tem, o inferno também tem. O inferno, ele criou isso. Ele criou essa fixação dos leitores. Sabe por que ele ficou triste? O Mo não gosta de comentários de merda. Lá vem agora o inferno com alguma piada em relação ao post do Creed, em relação à minha pessoa. Olha lá. Vamos ver. Olha que previsível que ele é. Vamos ver. Vai, fala. Vai lá, senhor. Ele ficou triste com o senhor piadista. Vai lá, fala. Vamos ver. Não dá pra fazer o que é. Diarreia, né? Uou! Piada enviada por Carlos Alberto! Cara. Olha ali, ó. Que criativo que ele é, ó. Eu conheço de outros carnavais isso daí. E tem só mais um comentário aqui, que é do também do Felipe Matheus, que eu acho que esse ganho do burro diarreia da semana. Diarreia também? Que ele... A burro da semana é em outro blog, meu amigo. Senhor... Não, isso aí foi problema dele. Pode ser o Dadá do mês. Tá bom, então é o Dadá da semana, então. É o Dadá da semana. Virou um prêmio, Dadá. Tu quer o quê, cara? É que no post que eu fiz do Jeff, onde ele recicla o Homem-Aranha na nova revista do Novo. E o Super morreu. Tchau, Super. Morreu? Ih, a conexão de Krypton não é mais a mesma. A cara do Kryptonita na linha dele. Chega, dane-se o Super. Eunuco, você, vai. Tá bom. Deixa eu procurar um defense aqui. Deixa eu procurar, olha que fica. Não, procurar. Alô? Porque eu selecionei mais de 10. Então, super, vai lá, Super, vai lá, Super. Não, não. Pergunta pra ele onde ele tá procurando. Ele fala que tá procurando no blog, né? Não, no seu cu. Não, não tá. Pô, para de... Me deixa em paz, mano. Me deixa em paz, meu. É do Felipe Matheus mesmo, que é o Dadá da semana. Ele falou o seguinte. No post onde eu falo do que o Jeff Lubb recicla o conceito do Homem-Aranha adolescente, né, na nova revista do Nova, e eu faço até uma comparação, ele chega e pergunta: ah, esse cara é mesmo o Flash Thompson? Aí, aí o JJ pergunta: eu vi esse comentário, cara. Sabe aquelas noites em que você olha para o céu, pensa estar vendo a Estrela da Morte e sussurra: dispare, por favor. no meio dos olhos. O Felipe, o Evandro Louco fala: porra, Felipe, lê o texto de novo. Aí o Felipe Matheus responde: agora que fui ver, desculpa a burrice. Tá, desculpa. Foi honesto, né, cara? Foi honesto. Foi humilde, gostei de ver. Super, mais algum? Não. Tá bom, chega, Nuco, vai. Tá bom, vamos lá. No post do Moe Melhor, parte 1, em que é colocado as primeiras páginas dessa HQ que vai ganhar um Eisner, né? Essa masterpiece, né, cara? Pois é. Aí vem o Creed Kleber e manda essa: esta HQ é um sonho realizado do inferno, pois finalmente ele conseguiu estar totalmente dentro do molde. Ui! Por que o Creed consegue, não importa o comentário, não importa o assunto, não importa o que se trata, ele consegue colocar alguma coisa de cunho sexual e penetrativo no cara, eu vou beber. E tem que ter um inferno no meio, né? Ele tem tanta fixação pelo inferno que tem outro totalmente apelativo dele e com o inferno no meio. Ai, manda ver, é isso. E é do aquele post que eu fiz do Por que o Spider-Man Super é uma merda, e eu coloquei aquelas imagens do Homem-Aranha dos anos 60. Sério mesmo, que fez um post explicando por que que é uma merda. É só, era só... Nossa! Deu uma escarada fedida agora aí, cara. Que alguém aí... muito mal, cara. Vai te tratar aí, velho. Foco, prossiga, vai! Aí o Creed coloca essa seguinte frase: post sensacional, BD de Varga. E brilhante é a cabeça inchada do meu pau, inferno. Cara, é aquilo. Antes tem inferno no meio do que tem no meio do inferno, né? Então... Ai, cara. Inferno, essa foi terrível. Eu não, mas como? Inferno, essa foi brilhante. Vou mandar uma última depois dessa que me deixou deprimido. Não, tá, não, bem, não. Até agora. Tá bom, vocês querem saber quem é que vai ganhar o prêmio de Dada Oscar do mês? Ai, caralho, velho, me deixa em paz, velho. Eu não aguento mais essas piadinhas. Tá bom, vai. Só fala aqui. Por causa do poste dele do Welcome to the Jungle. E veio Sorg e fala: alguém fala, o Evandro falou que, deixa eu ver se eu entendi, onde diz spoilers pra caralho e gosta no ápice do filme, que tem muito sangue, todo mundo sabe, e é um filme do Tarantino, e termina com a imagem do Leonardo DiCaprio, porra, Dada. Aí veio o Sorg: mas o lance do spoiler não fui eu que coloquei. Então, tudo bem, a pior parte é, vem o Sorg e fala: velho, não reclama, o inferno, eu e o Creed tivemos que revisar o texto antes de publicar. A versão original faria vocês arrancarem os próprios olhos. Não, puta que... Ai, caralho, velho. Você sai de propósito. Não, peraí, Dada, leia seus comentários e faça a sua defesa, vai, rápido. Não, eu não vou ler comentário, não tenho mais comentário pra ler. A minha defesa é o lê seguinte. Lê o teu post do Chaves, então, da morte do Chaves. Vou ler pra sua irmã. Pode ler aquela piranha lá, pode ler pra ela, não tem cala problema. Cala a boca, tá, cala a boca. Tadinha da menina. Peraí, cala a boca, deixa eu dar pra falar. Toda vez que eu faço um post, todo mundo reclama, entendeu? E eu não faço, né? Quando eu faço, o pessoal reclama. Ah, reclama, diz que é mais aquilo. No post do Jungle, Eu mandei pro Inferno, falei, ó, Inferno, dá uma olhada aí pra mim, talvez, vê se tá legal e tal. O Inferno, com toda a gentileza dele, leu, falou assim, ó, Dadá, arruma aqui, arruma ali e tal, tá faltando tal coisa, tal, acrescento. Falei, legal, Inferno, vou fazer isso que você tá falando. Fiz, mandei de novo pro Inferno. O Inferno falou, não, legal, tá, agora tá bacana, ótimo. Fui lá e fiz o post e coloquei lá. Vem o Creed e muda tudo, entendeu? Ele mudou tudo, saca? Porque assim, não tinha colocado nada de spoiler, entendeu? Eu realmente fiz o resumo do filme, não coloquei spoiler, tá? Aí, beleza, legal. Semana seguinte eu fiz um outro post, tá? Eu mandei pro Inferno, Inferno, tá legal? Ô, Dada, tá legal, tal, parabéns, tá ficando muito bom, né? Que mentiroso do caralho. Não, ué, tá bom. Tá aí, tá, Inferno tá aí. Eu preciso de dar tá bem melhor do que os anteriores. Obrigado, Inferno. Chupa, amor. E, então, aí é o seguinte, aí vem os caras nos comentários do post. Baile dos Enxutos é o nome do blog. Eu ia falar post, animal. É a minha vez de falar. Quando for a sua vez, você fala. Olha, você xinga o Creed. Minha vez de falar, eu falo. Ai, como eu acelera essa defesa aí, vai. Ai, como eu tô bandido. Aí eu peguei, fiz o post e tal. A galera começa a reclamar que não tem vírgula. Porra, minha vírgula tá no cu de vocês. Pra que vírgula? Mas Dada, repara uma coisa, cara. Repara uma coisa. O pessoal antigamente pegava uma série de motivos pra sacanear teus posts. O último, eles só pegaram a questão da vírgula. Você tá percebendo que tá cada vez dando menos motivo pra ser sacaneado, sinal que teu post tá progredindo, cara. Dada, não, sério mesmo, cara, que você, cara, falou meia hora, nunca vai ter réplica, nunca vai ter réplica se... Mas, Dada, tá bom, Dada, Dada. Fala, não, peraí. Sério mesmo que você falou meia hora pra sua réplica envolver o cu dos caras? Porra, você já foi melhor, hein, cara. Mas você percebeu que a coisa tá progredindo? Porque antigamente o nego falava de tudo. Hoje só tô falando da vírgula. Quer dizer, tá acabando o motivo pra nego te sacanear em relação aos teus posts, que teus posts estão melhorando. Inferno, fala. Então vamos lá. A Arlequina conseguiu escapar do meu quarto. Ela abriu a porta sozinha. E roubou uma. Dois pontos na pochete do Léo. Isso é zoofilia, Léo. É minha vez, é minha vez. Fala, Inferno, vai. Post vingancinha do King sobre o Aquaman. Só porque o cara saiu, olha que filho da vida. Não, já tava reservado, porra. O Creed escreveu assim. O Inferno não é escroto, olha aí, ó. Cala a boca, Mo. É, caralho, Mo. Esse garfo de 5 pontos do Aquaman é muito escroto. O nosso amigo Reaper mandou. Não é um garfo, é um tridente com 5 dentes. Pelo amor de Deus, né, porra? Ai, cara. Tá. Ou seja, não é um tridente, né? Mas beleza. Próximo, vamos lá. A coisa pode ficar pior. O PS4 e a aposentadoria do DualShock. Post do nosso amigo Léo, falando sobre o extermínio do tradicional joystick do PS3. E o que virá vai ser um joystick misturado com o Move, que é aquele sorvetão, né, da Sony. Então, o nosso amigo comentarista botou assim, porque é muito escroto, cara, o desenho, o layout da coisa. É um joystick com duas bolas assim na frente. Parabéns, Sony, cara, se for isso daí, né, cara? Parabéns, Sony. Não, realmente. Merda aquilo. O desenho do pedido de patente é triste, cara. O comentarista botou assim, o controle com testículos? Vai merda, Sony. E o nosso indefectível Creed falou, esse controle será um saco. Mas bem bolado. Dá sem chuca pra ele. Muito bom. A última. Não, peraí. Cara, eu não sei por que no post do Mac Fraction Marvel Studios é chato, feio e bobo. Mac Fraction de mimimi com relação a Marvel. O Luke Luke, não sei por que, cargas d'água, começou a falar sobre barbas. Verdade, cara, preconceito com barba é foda. Falar sobre barba, né? Preconceito com barba é foda. Eu tinha uma amiga que tinha bigode. Todo mundo zoava dela. Por que será, né? Eu não vejo por quê. Vamos ver onde isso vai parar, né, cara? Cara, não, eu me recuso a ler o resto. Ai, ai. Tá bom, então não, chega. Não, peraí, a última. Todd Cogumelo, amigo do Super. Cara, o Alexandre Frota é um ícone. O negócio do cara é comer cu e buceta. O cara que disse é um grande sábio. É, bicho, olha só, o Alexandre Frota é um grande sábio. Fã do cara? É, o Alexandre Frota é um grande sábio, você é fã dele, você é discípulo dele. Parabéns, o Alexandre Frota é muito conhecido por fazer pornô gay. Próximo. Cara, o Alexandre Frota falou que a pior coisa que ele comeu foi a Rita Cadillac, sendo que ele comeu traveco. É, cara. Você imagina o nível de tristeza que deve ter sido comer a Rita Cadillac. O Todd Cogumelo é discípulo disso, né, cara? Ele falou, parece que eu tava comendo a minha avó. A última. Reaper. Vai, fala. É... No post sobre... Deixa eu ver aqui... Frank Show. Vem aí, Frank Show! Acho isso um pouco ofensivo, os desenhos dele. Mas como eu sei onde eu estou... Que ofensivo? É, o Reaper acha os desenhos do Frank Show ofensivos. É porque tem perereca. É, mas ele como eu sei... Assim, então ele achou ofensivo desenhar bundas, peitos e pulsinhos. É, bom é Ed McGuinness. É, aí ele botou assim, acho isso um pouco ofensivo... Referindo aos desenhos dele. Mas como eu sei onde eu estou, tudo bem. Pode me chamar de viado. Aí já viu, né, cara? Tá me lembrando, claro, tá me lembrando um tal de Riei, esse cara aí. Cara. É. Crit Kleber. Cara, depois dessa, tudo que eu posso fazer é passar a palavra pro Mo. Mas... Não, Crit Kleber. Concordo com você, amiga. Liga pra eles, não. Boa. Aí, tá vendo? O Cris tem que fazer essas intervenções que são boas. Não precisa ser escroto. Mas agora, Moi, leia comentários. Vai, chega, Inferno. Cara, é o meu último comentário aqui. Não tem graça também, mas enfim. É, o Felipe Matheus, ele falou... Eu quero saber quem é o viado, filho da puta, que não tem o que fazer. Ele aparece aqui só pra negativar os comentários. Aí veio o Reaper embaixo e deu uma resposta pra ele. E ele falou... Deve ser um Siqueira Júnior se vingando. Enfim. Era isso mesmo, por cara. Por derrubarem o site dele. Derrubarem o Boresta Nerd, o maior blog da história recente do Brasil. Durou, acho que, 3 semanas. Parabéns, Siqueira. É isso aí. Nós não amamos você. Muito bom. Deixa eu ver o que... E você, Léo? Selecionou seus últimos comentários, Léo? Tá triste de comentário. Não achei comentários que eu achei as divertidos. Os melhores já foram lidos, né? É, os melhores já foram lidos, então... Eu ia fazer um comentário e perguntar que bichice foi essa entre o Sorg e o... E o King, que eu acompanhei por cima nos e-mails, eu vi que eles ficaram de mimimi, bobobó um com o outro. É, leitores, não sabe? Tivemos. Outra, nossa, velho. Nossa, que é isso, cara. Tivemos outra em Enxuto, em Civil War, cara, no Bar dos Enxutos, cara. Mas sobre... BD War, mas ninguém soube dessa. Daqui a pouco começa os posts de vingancinha. É uma BD War fria. É, cara, pode crer. Mas... chega, né? Chega de comentário, falando pra caralho. Tem BD Responde. Ah, meu Deus do céu. O senhor imorrível mandou pra gente um pequeno manifesto. Eu adoro esses nicks, cara. Que eu... Senhor Imorrível, eu até não ia ler, mas eu vou ler em respeito ao senhor. Mas eu vou ler em rotação 72 pra ser um pouquinho mais rápido. Então, aí vocês. Aí no meio do que eu falar, vocês tentam identificar a pergunta, se é que existe alguma. Resume, cara, não é melhor? Não, eu teria que ter lido antes, eu não li. Ah, eu vou ter que ler de qualquer forma. Que bom. Vamos lá. Caros enxutos, venho por meio dessa encaminhar minha pergunta, porém não sem antes parabenizá-los pelo excelente trabalho com o site. Acompanho o trabalho de alguns dos relatores desde a época do falecido Área 171 e gostei tanto do estilo único material produzido por eles e vocês, em comparação de novos membros e até mesmo ampliação do conteúdo abordado pelo site. Tão bom que cheguei até mesmo a voltar à leitura de quadrinhos. Não, seu Limo Horrível, não faça isso. Por que a gente faz isso com as pessoas, cara? Não fazer isso. Após um hiato provocado pelas basófias e disparates, na década de 90. Infelizmente veio o reboot e fudeu com a vida do Batman. Cara, o Batman acho que foi o menos afetado, cara. Os outros são muito pior. Não, não, o Batman é o mais afetado. Olha lá. Mas nada é perfeito mesmo, só escarte de uma negra, concordo. Mas sem mais longas, gostaria de perguntar aos senhores sobre a Deep Web, que, pelo menos ao velho senhor bom conhecedor de internet que você escreve, nos foi apresentado pelo Lorde Inglês Inferno Sempre Fame em um post com decotar. Às vezes tem dificuldades, blá blá blá, buscar tutoriais, blá blá, pornografia de qualidade, blá, essa última não tô ficando louco nesse período desse estágio, blá blá. Torna no artigo, torna relevante, blá, abrangência de conteúdo, blá, faz se vale o risco de ter o computador de milhão da minha neta destruído com alguma gonorreia digital por ter pesquisado coisas na segunda-feira em alto, blá. Encerra essa mensagem com um vídeo pedido para que não seja mais permitido que o Dr. Manhattan não publique mais seus contos eróticos com os dressers envolvendo personagens licenciados. Ele que indo pra Marvel passa isso lá, com o Sr. Dando Slot. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Imorrível, pelos elogios. O senhor é muito gentil, um rapaz muito amável. Não teve pergunta. É, não teve pergunta. Teve. Ele só queria saber mais sobre a Deep Web. Deep isso, Web, gente. Exatamente. Ele... Inferno. Eu acho que ele queria desabafar. Obrigado pelos elogios. Assim, é, acho que ele tava com, acho que tá sem direito pra pagar o analista e ele resolveu desabafar no BD Responde. Tudo bem. Ah, mas não vai ser o primeiro. Não foi o primeiro e não vai ser o último que desabafa no Bytes and Chutes, cara. Ah, cara. Melhor desabafar do que contar suas experiências sexuais estranhas com. Ah, que nojo. Nada a declarar. Não. Nada a declarar. Você lembra disso? Deep Web, cara, é. Na boa, esquece isso, cara. Isso não te pertence mais. É, isso aí. Isso eu aí. Não tô falando do Deep Web, não. Eu tô falando. Tô falando do leitor. Quem é um imbecil? Quem tá falando contigo? Ah, tá. Pô. Mula. Mula não pode ser, porque mula com ele. Mula não pode ser, mula é bem dotada, porra. Olha lá, tiradinha da segunda série, parabéns, hein? Muito bem. É... Cara, esquece de Web, esquece. Isso aí é coisa pra pessoas que têm sérios problemas, tipo sapão, Anubis Sete Dedos. O cara vai até mudar o nick, né? É. Anubis Sete Dedos. Muda, cara, muda, eu apoio. Parece nome de figurante de filme de faroeste, sabe? Ah, quem é aquele? Ah, é aquele, é o Tripa Seca. Quem é aquele? Anubis Sete Dedos. Vem aí. Lembra daquele cara do Todo Mundo em Pânico 2, o Mordomo. Puta, pode crer, né? Nossa, meu, que cara nojento. A última coisa que eu fui falar é que o que o Inferno tinha a dizer pro menino. Ele falou alguma coisa pro menino? Falei. Falou pra esquecer. Ele mandou ele procurar a Deep Web em um lugar. Ele mandou procurar com o Anubis 7 dedos. Caralho, a gente, o cara manda uma mensagem toda educada e cara, eu tinha certeza que o Inferno ia dar uma resposta dessa. A gente deixa, cara, o Inferno não... responder? Tu quer o quê, cara? O que eu posso falar pra ele é isso, cara. Eu vou ensinar o cara a usar o Thor? Não vou, cara. Deixa o cara... Porra. Senhor Imorrível, ensina ele a fazer chuca, então. Não. Nossa, cara. Senhor Imorrível, tem bastante tutoriais assim na web, alguns até bem melhores do que esse da. Pra chuca? Inferno, não, pra chuca. Pra chuca também, deve ter. É, mas dá uma caçada, mas conselho, faça isso com uma máquina virtual no PC da Xuxa da tua neta. É, cara. Não faça direto no Windows. Nunca. Usa um emulador qualquer pra você criar um computador virtual, daí nesse computador, foda-se, pode deixar fazer qualquer merda. Você tem o VirtualBox, que é gratuito, baixa ele, roda um Ubuntu nele, aí você pode brincar dessas paradas aí. É, aí você... Eu posso dar uma dica? Eu tava vendo naquele programa, na RedeTV, o Olhar Digital... Os caras fizeram uma entrevista, uma reportagem, desculpa, olhar sobre, digital de Danilo. Sobre a Deep Web. Eu vi nesse último domingo. Que eu não sei quando vai ser o podcast, mas tá lá no site dos caras lá. Os caras falaram que tá lá, deve estar. Tá. E os caras falaram muito disso, assim, cara. Dá uma olhada lá que você vai entender alguma coisa. Mas não acha que nada demais, não, viu, o Imorrível? Deep Web é internet, cara. São simplesmente sites que você não acessaria normalmente de outras formas. Caramba. Tudo bem, aqueles caras que você em filme, aqueles assassinos de alto nível que vão, ligam um computador, fazem uma conexão criptografada e tal, né? e se conectam direto com o contratante. Aquilo é tipo web também, mas aí eu sugiro você não se envolver com esses caras. É. Melhor não. Rosinha pergunta, por que o Dr. Manhattan não é mais redator? Rosinha, você leu o último post que a gente... Cara, eu quase fui expulso do blog por ter publicado aquilo. Foi qual o do... Foi o Como Derrotar o Homem-Aranha, não foi, Inferno? Aham. Como derrotar o Peter Parker. Rosinha, procure esse post... procure esse Penetra no Baile do Dr. Manhattan. Como derrotar Peter Parker. E aí você mesmo vai responder a sua própria pergunta. Cara, por que ele não faz mais parte? Não, aquilo... Não sei, cara. Nenhuma droga pode fazer aquilo com uma pessoa, cara. Não sei. Cara, aquilo foi foda, velho. Não faz o menor... Cara, eu não quero falar disso. Foi na semana do Homem-Aranha. Procure, Rosinha. Eu não tenho palavras pra dizer pra você o porquê. Felipe Matheus manda uma pergunta. Dada, pensa rápido. O que pesa mais? Um quilo de penas ou um quilo de chumbo? Os dois têm um quilo. Oh, meu garoto. A Dada tá melhorando, rapaz. Vou fazer uma pergunta pra mesa que o Marco, apenas Marco, mandou. Em uma luta do Batman versus Hulk, quem ganharia? Com preparo ou sem preparo? O Hulk do Mon é melhor ou não? Aquele Hulk ganharia de qualquer aquele um. Aquele Hulk ganhava de qualquer um, cara. Aquele Hulk ganha dele mesmo no xadrez, cara. Cara, ele ia olhar pro. Ele ia olhar pro Batman e vai falar. Foi melhor. O Batman ia ficar confuso, cara. Não ia saber o que fazer e apanhar, é certeza. Ele não ia bater porque ele ia achar que ele era uma criança, né, cara? Era capaz do Batman pegar ele pra ser o próximo Robin, cara. Ia olhar pra ele, ia meter uma sunguinha verde nele, uma capinha imagina, pra ele. Imagina aquele Hulk de Robin, cara. Imagina o Hulk de Robin. Não o Hulk, aquele Hulk de Robin, aquele. Vamos, Robin, vamos pegar os bandidos. Bandido. Chocolate. Eu acho que o Batman poderia vencer, porque olha, ó, segue o raciocínio, hein? O Batman poderia jogar uma bomba de fumaça, só que daí o Hulk, ele ia aprender a respiração rapidamente, porque o Hulk não é tão burro. Mas aí o Batman poderia dar um chute no estômago do Hulk, o Hulk ia perder o fôlego com a força do chute do Batman, ia respirar a fumaça e ia cair dormindo. Claro, o Batman dá um chute. Entendedores entenderão. Cara, eu tô aqui na metade do post do Manhattan e é muito doente, cara. Eu só vou falar a última frase, cara. Essa frase é... Não. Isso, Parker, me fode, igual você fudeu seu tio Ben quando você deixou aquele ladrão escapar. Seguindo. O senhor... Eu não vou falar o nome dele porque é o nome mesmo. Ah, vou falar, foda-se. É o Derek Thiago Alves da Mata. Se não quiser, coloca o nome e põe Quantos anos? O Derek, ele manda o seguinte... Caralho, na verdade, isso não é bem uma pergunta. Ele escreve o seguinte... Mark Miller e Brian Hitch em Ultimates 1 e 2 foi a melhor coisa que aconteceu na Marvel nos últimos lavai cacetadas de anos. Aconteceu depois de transformarem o Mickey... Meu Deus, peraí. Vou reler como ele escreveu, vamos lá. Não... Mark Millar e Brian Hitch em Ultimates 1 e 2 foi a melhor coisa que aconteceu na Marvel nos últimos lavai cacetadas de anos. Aconteceu depois de transformarem o Mickey em Mickey Aranha? Zoeira, detesto o Mickey, mas se a Disney investe grana na Marvel, teria mesmo que ter algum sacrifício, re-re, dai Mickey Mouse, uau. Nossa. Eu acho que ele é disléxico. que ele é especial. Ele é outra coisa, é por aí. Ô Derek, da próxima vez você manda uma pergunta pro BD Responde, porque a gente gosta de responder. Por isso se chama BD Responde. Derek é o nome dele, né? E passa aí essa pergunta no fotográfico do Word, por favor. Ô Derek, da próxima vez você escreve pro Discovery Kids Channel, é muito bom. Tem também o do Cartoon Network também, só que esse é em inglês, acho que você vai ter um pouco de dificuldade, tá? Mas em caso de dificuldade, tem sempre o site do Castelo Rá-Tim-Bum. É muito legal, tá? Cara, eu tô tentando, Super, só que esse bando de arrombado não cala a boca. Chega, Eunuco, consideração final, vai! Bom, considerando as últimas leituras de comentário, eu acho que o nível dos leitores subiu um décimo. Tá ótimo, é chega. Dadá, consideração subiu final. Baixo, né? Subiu em qual direção? Né? Dadá, consideração final, rápido. Em consideração ao nível de comentários, acho que o meu nível subiu um a mais. Sim, o nível do Dadá é foda. Inferno, configuração final, vai. Eu posso ser um pouquinho mais extenso? Não. Super, você. Leonardo, considerações finais. Sem nenhuma. Moi, consideração final. Ai, o Moi, Não, a minha consideração final é que eu considero o Inferno um escroto. Ele tá se esforçando pra gente tomar outro processo. Cara, eu acho que se esforçando tomou os três. Tá bom, chega, cala a boca. Acabou o podcast. Até semana que vem, minha filha. Não, pelo amor de Deus. Não, cala a boca, todo mundo. Inferno, cala a boca. Vou dar uma cavalgada na tia do Batman. Silêncio, porra. Ouvintes, vocês que nos ouvem e gostam de ouvir e gostam das pataquadas que a gente fala e faz, escreve, enfim, procurem lá, vão lá no Facebook, entre as fotos de gatinhos e ficar compartilhando imagens bonitinhas com frases edificantes, vão lá, procurem Baile dos Enxutos. Pô, não é só Baile dos Enxutos, não tem .com, porra, é dentro do Facebook. Vai lá no Facebook, procure Baile dos Enxutos, vocês vão encontrar a gente, tem um grupo, um monte de gente falando merda, a gente sempre posta alguma porcaria lá. Twitter já não é tão atualizado assim, com tanto carinho quanto o Facebook, mas sigam-nos no Twitter, aquela ferramenta imprestável. Nosso e-mail, pra quem não sabe, qual que é nosso e-mail? Mo, qual é o nosso e-mail? obailedosenxutos@gmail.com, repetindo obailedosenxutos@gmail.com. Escrevam então, pro BD Responde, mas é pra fazer pergunta, caralho. Isso aqui não é sessão de psicanálise, nem sessão espírita. É pra fazer pergunta. Mas se quiser mandar elogio, é bom também. Ajuda de vez em quando. Então, aprendam com o Senhor Imorrível. Se quiserem mandar alguma coisa que seja pra ser publicada no Baile dos Enxutos, mande, vai passar pelo nosso crivo. Se nós acharmos que tá muito analfabeto, a gente vai devolver e falar, campeão, não dá. Eu te mando. Leva aqui, reescreve e manda pra gente. Se tiver muito analfabeto, manda pro inferno, igual eu faço. Bom, agora sim acabou o podcast. Chega! Até semana que vem, minha filha.